Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de março de 2014, um dia muito especial para todos os frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Paulo de Tarso. Por que que é especial? Hoje, depois de muito tempo tentando conciliar as agendas, conseguimos uma entrevista com a doutora Vanessa Ancelone, que é uma pessoa de muita expressão na comunidade espírita, em especial nos Estados Unidos. Para quem não conhece a doutora Vanessa, ela é uma neurocientista, psicóloga e professora na Universidade de Maryland. Ela é brasileira, já mora nos Estados Unidos há algum tempo, pertence à quinta geração espírita da sua família e é também presidente fundadora das Sociedades Espíritas de Baltimore e também da Virgínia. Ela é médium espírita, coautora, junto com Divaldo Franco, do livro A Nova Geração. Ela também é editora da revista The Spiritist Magazine, que é uma revista que fala sobre a doutrina de grande circulação nos Estados Unidos, e além disso, ela é fundadora da primeira rádio espírita na internet nos Estados Unidos, chamado Kardec Radio. Quem quiser um pouco mais de informações pode acessar a www.kardecradio.com. Agora vamos à entrevista. Começamos a entrevista pedindo à doutora Vanessa para que conte para nós um pouquinho mais sobre ela. Então, mas assim, eu sou espírita e apesar de vir de família espírita, eu optei ser espírita, né? E por ser espírita, o primeiro espírita da nossa família foi o tataravô nosso, que ele veio da Itália, foi pro Brasil e no Brasil, devido a uma condição de saúde da esposa, ele se rendeu para o trabalho espírita e abraçou com muito carinho e toda a família se tornou espírita, fundaram um centro que existe até hoje no interior de São Paulo, na cidade de Itobi. Itobi, perto de Casa Branca. Perto de São José do Rio Pardo, que é a minha cidade. Mentira. Não, a minha cidade, sou de São José do Rio Pardo. Que isso, é do lado. Meu Deus, Itobi. Você vê, naquele fim do mundo. Exatamente, eu não sabia que você tinha laços lá. Eu tenho, minha avó mora lá, meus tios, avós, primos. Você deve ter parente em São José também. Tenho também. São primos que acabaram indo para São José e, e lá tem o centro até hoje, né? E o centro... Eu passava todas as férias em Itobi com meus irmãos. Que loucura. E sou muitíssimo grata ao Centro Espírita de lá e ao trabalho. Como é que chama o Centro Espírita, Vanessa? É Luz e Caridade. Luz e Caridade. Só tem esse. Sim, lá. A cidade é pequeníssima, né? Então eu imaginava que era só um mesmo, né? Que loucura. E tá lá, vai fazer 100 anos em 2018. Meu Deus, então da região eu imagino que seja o mais antigo, porque em São José, que é uma cidade maiorzinha lá na região, os centros espíritas mais antigos, eu acho que não tem 50 anos. Você vê que coisa, né? Nossa, eu tô impressionado com essa citação sua. Não, e você vê, Marcelo, como é que as coisas são, porque... Um centro para permanecer tanto tempo, apesar de toda a simplicidade da cidade, tem que ter uma razão lá em cima. E é engraçado porque eu fui descobrir com o tempo que a outra família, que junto com a família do meu avô, que é a família Piotini, né? Eu não tenho o sobrenome da minha avó, que é Piotini, né? Piotini. Uhum. Mas foi a família Piotini com a família... Ai, eu esqueci o nome dele, do seu Renato, de Santos. Com a família de Santos, que fundaram o centro. E engraçado porque a família de Santos, a doutora Irvênia Prada, né? Sim, sim. Que é muito conhecida. Exato. Sim, ela trabalha com a doutora dela. Marlene e tal. Então, é da família? Isso. Não acredito. Você acredita nisso? Aquele tubi, eu vou te falar, viu? Nossa, eu estou impressionado com essas revelações. Hein? Mas eu estou até pegando essas informações, né, esses nomes, para poder pesquisar com os amigos que temos lá. Né? Exato. Que é o seu tataravô, que era o Piontini, né? Isso, então hoje em dia, Minha avó foi presidente do centro por 25 anos, ela ainda mora lá, ainda participa. Certo. Atualmente o presidente do centro é um primo meu, que é o Marcelo Abinage, e ele tem até, eu posso depois te passar o contato, e eles estão tentando reavivar, apesar do centro estar lá, estão tentando reavivar, e é aquilo, né, cidade pequena, muito católica e tal. Sim. Mas eles precisam muito de ajuda. Né? Exato. Então, se vocês puderem dar uma mão, acho que o Marcelo também vai agradecer muito. Nossa, que maravilha. Vou ver se eu faço contato com o pessoal de São José, que o pessoal de São José está bem. Eles estão bem atuantes, né? Ah, entendi. Que bom, hein? Então, aí, devido a esse histórico, né? O espiritismo, para mim, foi muito impactante. Eu acredito que se eu não tivesse o espiritismo na minha vida, como todo mundo fala sempre, a gente não, talvez nem estaria encarnado mais, porque a vida fica muito mais, vamos dizer, a gente fica mais resiliente, né, perante as vicissitudes da vida, com todo esse conhecimento que consola, cada dia que a gente descobre uma alegria. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não vim pelo trabalho espírita conscientemente, né, vim por razões profissionais, mas logo ao final do primeiro ano eu decidi permanecer ao invés de voltar ao Brasil, em função do trabalho espírita, e estou aqui até hoje, vai fazer, está fazendo 16 anos, vai fazer 17 anos, e agradeço muito a Deus a oportunidade de poder aprender mais e também expandir laços de afeto, de amizade com pessoas de todo mundo em função desse trabalho, né? Então, mais ou menos por aí. E você se formou em psicologia, é isso? Isso, eu formei em psicologia pela USP e fiz o doutorado em neurociência. Doutorado em neurociências, né? Que isso. Aí é que você se mudou para os Estados Unidos. Aí eu não queria vir, mas me chamaram, na época o meu chefe foi visitar o meu orientador no Brasil, e falou, Vanessa, vem e tal. Eu não queria vir, mas eles falavam, Vanessa, vai lá só um ano e depois você volta. Eu falei, ai, que bom. Faz só a ponte, eles falaram, faz a ponte. Depois a gente manda outras pessoas. E no fim eu acabei ficando, e eu só com o tempo que eu entendi mesmo o motivo de ter vindo pra cá, o porquê que eu tinha uma resistência por vir, e graças a Deus, no fim, as coisas foram se saindo. Porque eu vim como pós-doutoranda, e aí, com o tempo, eu fui contratada como professora da universidade, né? Onde eu tô até hoje. Ah, então você já tá contratada, né? Uhum. Perfeito. E, Vanessa, a gente gostou muito da tua história com relação à montagem do Kardec Radio e tudo mais. E como é que você vê, a gente estava até antes de começar a tua entrevista, a gente estava conversando aqui sobre a obra Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, e tem muita coisa interessante nessa obra. Como é que você vê a questão dos americanos aderindo à doutrina? O que você tem percebido aí? Você tem algum dado que possa corroborar com o que você fale? Fato é que, graças a um médium que nem é espírita, os americanos acabam conhecendo o espiritismo. Esse médium nem é americano, nem vive nos Estados Unidos. É o João de Deus. Vocês devem ter ouvido falar. Exatamente. Que maravilha. Porque o que acontece? O pessoal vai para o Brasil porque precisa da cura, vai lá para o João de Deus em Abadiânia, chega lá, ele não é espírita, mas a equipe é. Exato. E aí o pessoal fica, tem a livraria, eu já fui visitar, então eu vi como é que funciona a dinâmica. Eles não têm intenção de divulgar o espiritismo, mas a espiritualidade, ela, se precisar de um bisturi, tiver um lá, eu não tô falando que ninguém é enferrujado, mas tô dando um exemplo, se tiver um enferrujado, ele vai usar o enferrujado. Ele vê esse mecanismo, né, que existe lá, o pessoal aprende sobre Kardec. Quando eles voltam, eles procuram centros espíritas. Todos os lugares que eu já fui em centro espírita nos Estados Unidos, de leste a oeste, norte a sul, todos os americanos que eu conheço, eles chegam, não vou falar todos, a maioria chega através desse mecanismo. E aí ele vai no centro espírita e fala, ai meu Deus, eu quero saber mais. E é aí que ele começa a conhecer a doutrina espírita. Então, que eles são fisgados, né? Não é. Aspas, né? Exato. Uhum. E todos que você fala, através desse, entre aspas, mecanismo, o mecanismo é através do João de Deus, de que eles vão conhecer o João de Deus. É. E você acha que tem alguma influência? Eu lembro que você disse no teu, numa entrevista que eu escutei, que justamente o Jeff Redinger foi o médico, né? Que foi lá e ficou impressionado com o que aconteceu com ele. Ele foi até no show da Oprah, né? Uhum. Foi uma das razões da Oprah ter ido até João de Deus para fazer essa visita. Uhum. Você acha que essa divulgação através do Jeff também influenciou bastante os americanos? Olha, isso daí é mais recente, né? Então, assim, eu tô acompanhando o João de Deus desde 2004, mais ou menos. Vai, vamos dizer, 2003 foi a primeira vez que eu ouvi falar. 2004... eu conheci mais gente que falava a respeito. Em 2005 eu fui conhecer o João de Deus. Então, assim, eu diria que o João de Deus já está fazendo esse trabalho há um bom tempo, né? Assim, não que ele faça intencionalmente, mas tem acontecido, né? E uma vez até perguntei a Divaldo Franco, Divaldo, como é que funciona isso? Por que que as coisas estão sendo desse jeito? E fato é, Divaldo estava comentando, né? Espiritualidade superior... tem um plano. E eles vão se utilizar dos mecanismos existentes para que o plano de Deus aconteça. Como o pessoal se atrai muito para essa questão da cura, eles utilizam desse mecanismo para atrair para o conhecimento que é realmente a cura libertadora, né? E depois as pessoas vão, vamos dizer assim, mergulhar nesse mar de amor espírita. Só para ter uma ideia, hoje em dia na Kardec Radio tem que ajuda nos membros, é o John DeRosa, que é um americano. Ele chegou no Centro Espírita da Virgínia como um desses americanos que foi João de Deus, que ouviu falar, etc. E hoje ele é um membro participante do Centro Espírita da Virgínia e também um dos que ajuda na rádio. Então você vê como que a pessoa sai daquela busca e aos poucos ela vai entendendo o caminho e até chegar. Eu não diria que o Jeffrey Redinger for diferencial, não. Não. Mas que deve ter feito algum tipo de diferença. Recentemente, quem disse que conheceu o João de Deus foi o Wendyer, né? O Wendyer, que é o grande, vamos dizer assim, uma personalidade nos Estados Unidos. Depois que ele conheceu, muita gente ouviu falar mais. Agora a Oprah, então, quando, né, falou da Oprah, agora não se toca no nome espiritismo por óbvias razões, porque os Estados Unidos é um país ainda extremamente protestante, né? Protestante, é. Uhum. É. Muito bom. E você acha, a gente tem visto, tanto na comunidade espírita, como nas comunidades cristãs de uma maneira geral, muita gente que se diz cristão, mas na verdade é aquele cristão não praticante, né? E a gente está vendo que estamos trabalhando na última hora, como bem diz nosso amigo Haroldo Dutra Dias, né? Que até fez os cálculos de achar uma data, tem um trabalho muito bacana dele divulgado no YouTube, falando justamente do relógio de Akais. Então ele começa, através do estudo do Apocalipse, ele começa a achar até alguns anos possíveis de algo acontecer. Enfim, você acha que João de Deus, por exemplo, é algo que a pessoa, conhecendo um pouco mais, estudando e eventualmente até indo lá, é algo que realmente termina todas as dúvidas dos céticos? Peraí, o finalzinho da sua pergunta, vamos ver se eu entendi direito. Você pode repetir só o finalzinho? Posso, na verdade. Uma das coisas que eu queria, que nós queríamos perguntar para você é assim, dos casos que você entrevistou, né, o que para você foi mais contundente como dizer assim, gente, não tem, olha, pode botar o ateu que for, ou o cético que for aqui, que não tem como a pessoa não se converter e acreditar que é algo que está existindo, né? Mas aí, como a gente está falando de João de Deus, eu falei, poxa, deixa eu ver se a Vanessa acha que o João de Deus seria, apesar dela não ter entrevistado ele, se ele seria um desses casos, da pessoa tendo mais contatos, estudado e visitando, se é uma coisa que é incontestável. Não, eu acho que não, e eu diria assim, tem que ter alguém, aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem que ser alguém mesmo que tenha o background científico para poder validar isso. Então eu acho que, por exemplo, o Eben Alexander, o Gary Schwartz, por exemplo, o continuador dos trabalhos, o Dr. Ian Stevenson, né? Dr. Tucker. Exato. Esse pessoal, mas você vê, mesmo conversando com eles, por exemplo, o Dr. Tucker, né? Quando a gente conversou recente com ele, quando você vai adentrar, quando eu perguntei para ele, peraí, se você já tem a evidência, por que que essa evidência ainda não fez a ponte com a clínica, com todo um trabalho que existe na psiquiatria que tem que ser modificado para acomodar até uma abordagem mais coerente com essa própria evidência científica? Ele vira assim e fala assim, porque não cabe a gente fazer isso. Então, há um distanciamento entre a evidência, vamos dizer assim, existe quase que um abismo entre a evidência e a aplicabilidade. Vamos voltar a Kardec, né? O grande pulo do gato do Kardec foi que ele não parou na evidência. Ele pegou e viu a implicação de tudo aquilo que ele verificou. Diferente de William James, de César Lombardi, todos esses grandes cientistas da época que investigaram os fenômenos espíritas e que pararam no fenômeno, na evidência, mas não na aplicabilidade, na implicação daquela evidência. Foi o que Kardec fez. Então, até hoje, os cientistas param ali. Ó, existe a reencarnação. Eles não dão esse passo. Você viu? As consequências ético-morais, né? Exato. Que o Kardec... essa consequência que o Kardec vislumbrou, né? Que você se refere. Exato. Até, por exemplo, na psiquiatria, né? Se existe a reencarnação, o Dr. Tucker, ele é da área de psiquiatria. Então, vamos colocar, se esse é um fato, vamos dizer assim, biológico, se a gente pode dizer assim, conforme os relatos do Dr. Stevenson, então, por que não propor mudanças na abordagem psiquiátrica? Que seria o óbvio, né? E um dia vai chegar. Mas pro pessoal, o tabu ainda é tão grande que esse tipo de questionamento, ele para. Ele fica sem resposta. Porque ainda existe essa dualidade. Por um lado, se aceita o conceito, por outro, não se quer aceitar a implicação desse conceito em toda abordagem, vamos dizer assim, médica, no caso da reencarnação, para a psiquiatria, entendeu? Uhum. Isso vai demandar tempo, né, minha cara Vanessa, porque... porque tem a questão do interesse da, por exemplo, da indústria farmacêutica, né? Então, se amanhã nós começarmos a mostrar que através do tratamento espírita ou do tratamento espiritual esses doentes mentais apresentam melhores resultados com o tratamento, com o tratamento da desobsessão, com o tratamento da que é proposto pela terapia de vidas passadas, com esses tratamentos de passe magnético. Então, é possível, ou a comunidade científica de maneira geral pode temer, não hoje, né, mas eles podem temer uma eventual falta de necessidade da necessidade do medicamento, uhum. né? Então, quer dizer, o medicamento, as drogas psicotrópicas, né, que são usadas nesses pacientes, né, e que apenas estabilizam o quadro, né, haja vista o que acontece com os esquizofrênicos, né, os portadores de esquizofrenia. E então, se amanhã o tratamento espírita mudar esse viés, né, então a indústria farmacêutica vai perder milhões de dólares, né, bilhões de dólares, né? Exato. Eu acho que tem interesse financeiro, interesse materialista, né, vamos dizer assim. E existe a discriminação, por exemplo, o doutor Andrew Newberg, que fez todo esse trabalho com o Júlio Pérez, né, no Brasil, dos médiuns espíritas, publicou, etc. Ele era da Universidade da Pensilvânia. À medida que ele é neurocientista, né? Na hora que ele foi mergulhando nessa parte da mediunidade, espiritismo, ele foi rechaçado de tal maneira que ele teve que mudar para a Thomas Jefferson University. Então você vê que existe ainda uma dificuldade de se fazer esse tipo de, né, proposta. A comunidade científica foi colocando ele de lado, né? Foi isolando, né? Então, assim, como você falou, você tem razão, Marcelo, tem muito chão pela frente ainda. Tem muito chão por causa do interesse financeiro, né? A indústria farmacêutica investe bilhões de dólares, né? Aí, de repente, vem um tratamento que propõe que não há necessidade de nada disso, você imagina. Vanessa, além de tudo, eu acho que deve existir um motivo, né? Que talvez nós não saibamos ao certo, mas seria muito bom que aparecesse pra gente no meio da novela da Globo uma notícia ou alguém, algum espírito desencarnado nos dizendo o que, tem que fazer, né? E realmente não é assim. Então eu acho que essa dificuldade que a gente tem de convencer, porque eu sei que a tua missão, que você conversou nas entrevistas que você deu, é justamente divulgar a doutrina para as pessoas que estejam interessadas. E aqui o nosso trabalho também é um pouco disso. A gente também tem feito essa gravação, por exemplo, vai virar um podcast, vai para um vídeo no YouTube. A gente também tem tentado fazer essa divulgação. Mas chega uma hora que a gente fala, poxa, agora é cada um tem que tomar a sua decisão do que acreditar, né? Não dá para também a gente mostrar todas as provas concretas e absolutas para as pessoas que são céticas, e deve haver um motivo. Exato. Não, e vocês sabem melhor do que nós, assim, que as pessoas, elas vão se convencer na medida em que elas necessitarem, né? Porque esse trabalho com a questão da nossa essência espiritual, ele é de dentro para fora. Então, a gente não precisa, vamos dizer assim, a gente compartilha. A nossa tarefa é compartilhar. Na verdade, eu acho que todo mundo tem uma obrigação moral perante tudo aquilo que recebe. É compartilhar. Tem que compartilhar. Por que você faz isso? Eu estou compartilhando. Por quê? Porque é o certo. Eu não posso manter as coisas que me fazem bem só para mim. Agora, se para o outro esse alimento ainda não é necessário, ele vai ficar lá, vamos dizer assim, como fica estocado lá. E na hora que precisar, ele é só abrir a porta, vai estar lá. O importante é deixar disponível, né? Porque uma hora o pessoal vai pegar. Tomara. Que é uma questão de amadurecimento, né? E as escolhas são individuais, né? Ô Vanessa, só para ilustrar e talvez possa ser útil para você aí, né? Eu vou contar uma historinha rápida. É uma historinha rápida que dura 2 horas e 15 minutos, viu? Tá com tempo? Não, é uma história rápida que a professora Anete Guimarães, eu imagino que você conheça o trabalho dela, né? Que muitas pessoas veem o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita, né? Só que não compreendem as consequências ético-morais, né? E então ela conta que tem um amigo dela, um físico, né? E esse físico pedia para ela programar uma reunião mediúnica, porque se tivesse uma reunião mediúnica em que ele visse o médium levitar, que ele passaria a acreditar no fenômeno mediúnico e ele mudaria a vida dele. Uhum. Entendeu? Bem, aí ele falou isso aí algumas vezes, fez esse comentário algumas vezes com ela, e ela, numa determinada ocasião, programou, então, uma reunião mediúnica, né, na presença de um médium com efeitos físicos, essa coisa toda. Aí marcou lá a reunião. No dia da reunião, era uma reunião mais restrita, né? Tinha o médium, a Anete, o físico e mais meia dúzia de pessoas, né? Aí, quando teve início a reunião, o médium começou a levitar e a cadeira a subir, a mesa a subir. O físico viu que o fenômeno realmente era autêntico, mas ele não teve dúvida, ele saiu correndo da sala em disparada e nunca mais voltou. Né? Aí então, a Anete, alguns meses depois, ela comenta que alguns meses depois, ela tomou conhecimento que esse físico, ele saiu da reunião porque ele tinha uma amante. E como ele tinha uma amante, aquele fenômeno mediúnico, ele teria que debruçar sobre ele, né? E logicamente que haveria as consequências ético-morais, e ele não estava interessado em mudar a vida íntima dele, né? A tal da reforma íntima, né? Que a doutrina fala. Uau. Então, quer dizer, né? Diante de uma evidência científica, enquanto você não está amadurecido do ponto de vista psicológico, é lógico que você não vai, não vai abraçar a causa, vamos dizer assim, né, de maneira mais intensa. Não, é interno mesmo, não tem jeito. Vanessa, só pra gente fechar o primeiro bloco, eu tenho essa pergunta pra fazer, porque é uma coisa que eu tenho a curiosidade, que, olha, eu acho que o brasileiro escuta muito pouco podcast. Aliás, você fala podcast aqui pra brasileiro, ele não entende exatamente o que é. Você tem que mostrar... Não sei se você... tem contato com muitos brasileiros, mas aqui é uma coisa muito pouco utilizada. Muito pouca. Mas eu acho que isso está aos poucos, até com a velocidade da internet aumentando e tal, isso está mudando um pouquinho, né? O brasileiro hoje também fica muito tempo parado em trânsito, então você poder baixar programas para ouvir depois offline é muito bom. Está aos poucos mudando. Tá? Mas uma coisa que me chamou a atenção, então, quando eu comecei a procurar sobre o espiritismo, é que eu achei logo a Kardec Radio e escutava todos os programas, achava sensacional, e eu não sabia que você era brasileira, mas o sotaque, sabia que não era americana, e o engraçado é que eu falava assim, nossa, quando ela fala palavras em português, a pronúncia é perfeita, né? Então, eu depois descobri, pesquisando um pouco mais e tal. Então, olha, de verdade, o meu início a um estudo mais profundo na doutrina foi muito também por causa da Kardec Verde. Então, você está arrebanhando, tá divulgando não só para os americanos, mas aqui para a gente. Mas, bom, a pergunta é a seguinte, como é que você arruma energia para fazer quase que diariamente o programa, tendo uma bebê de 4 meses e meio para amamentar, um marido jornalista para cuidar? Como é que é isso? Ai, meu Deus, que pergunta é essa? É sério, eu fico assim, gente, não é possível. Ela deve ter algum dia gravado 50 programas e ela deixa lá para tocar, não é? Não, é que... Você sabe, não, eu vou te ser sincera, a vida é tão interessante, eu não vou te dizer que tem hora que cansa, claro que cansa, mas é interessante, né? Como que a espiritualidade vai fazendo tudo muito devagar, gradual, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava como evangelizadora, mas eu sempre, desde pequena, minha mãe colocava a gente para fazer muito esporte, muitas coisas. Então, desde os 4 anos fazendo balé, aí foi. Então, a nossa vida sempre foi cheia de coisas, né? Não era uma criança que... Nós somos em 5. Mamãe colocava... Eu tenho 4 irmãos homens, só eu de mulher. Então, ela colocava a gente em várias atividades. Então, eu ia para a escola, voltava. Aí ia para natação, ia para o balé. pro vôlei, pra isso, pra aquilo. Eu não acho que isso é bom, não, tá? Você que é pediatra aí, né, Sônia, né? Sônia, você sabe melhor que eu que não é bom, porque é um estresse pra criança. Mas o ponto positivo disso foi que ele foi treinando a gente pra fazer várias coisas, várias coisas, várias coisas. E quando eu mudei pra cá, o trabalho espírita, ele foi crescendo gradualmente, né? E quando a gente foi vendo uma tarefa, outra tarefa, outra tarefa, quando a gente achava assim, ah, agora eu já tô tranquilo nessa rotina, aí aparecia outra e outra. E vai indo, a gente só fica assim. E agora? E só vai fazendo uma coisa atrás da outra, e eu não sei nem explicar, às vezes, a não ser aquela vontade de fazer e o compromisso. Eu lembro no centro espírita, as pessoas falam, Vanessa, e agora que você vai ter a bebê, como é que vai fazer? Eu falei, gente, uma mãe tem o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, ela deixa de cuidar dos outros? Não. Então, é assim que vai ter que ser. A gente vai continuar cuidando dos filhos que tem por aí, conforme vai tendo a necessidade. E eu lembro quando eu voltei do hospital com a Virgínia, porque quando a gente foi ter a bebê, a gente planejou assim 5 semanas de programa da rádio, a revista espírita também, né? O centro espírita, tudo. A gente fez todo o planejamento para calhar. É. Para antecipar. Só que aconteceu que ela não veio exatamente na data tal, né? A gente foi esperando até ela chegar. E quando ela chegou, só tinha 2 semanas de programação para rodar, porque as outras já tinham rodado. Uhum. Aí eu lembro na 3ª semana dela, o Carlos montou um estúdio dentro de casa, né? E aí tem o estúdio da rádio mesmo e tem o dentro de casa. Eu lembro quando foi a primeira vez que a gente ia entrar no ar ao vivo, ela lá na sala com a minha sogra, meu marido, minha mãe, e eu tendo que entrar ao vivo. Olha, a descrição, quem é mãe sabe como é que é, meu Deus do céu. Ela tava uma porta além de mim, mas parecia que tava metade de mim lá fora. E aí eu pensava, meu Deus, e o pessoal que tá lá esperando também, né, na rádio? Tem que ser feito. A vontade era falar pro pessoal, gente, eu não posso fazer, que eu tenho que ficar só com a bebê. Mas aí você usa a razão, você fala, mas peraí. E o mundo também não precisa de carinho, desse consolo? Então, a Virgínia já tem irmãos, ela sabe, ela já sabia antes de reencarnar. E eu fui explicando pra ela, era mais eu mesma conseguir, né, esse desapego e de conseguir fazer. E hoje, pouco a pouco, a gente vai conseguindo fazer o trabalho. E claro que é num outro ritmo agora, mas eu acho que tem até mais sentido hoje em dia, visto que ela reencarnou e a gente vê quanto mais trabalho ainda tem que fazer, pensando nos bebês que tem por aí, nos pais dos bebês, o quanto ainda falta uma base aí espírita para apoiar os pais. Eu tô falando no material específico mesmo, para pais e bebês, né? Uhum. Então, Vanessa, inclusive você me lembrou que o pessoal lá do Portal Ser, lá lá de BH, né, que são muito amigos, né, o pessoal tanto do Portal Saber quanto do Ser, né? E então eles divulgam um trabalho de evangelização de bebês. Não sei se você já Eu já, sim. Eu acho muito legal isso. É muito legal. Você coloca no YouTube, né, evangelização de bebês. É muito bacana o trabalho que eles fazem em alguns centros espíritas de Goiânia. E tem um pessoal lá no Rio Grande do Sul que está começando também, né? Mas assim, você vê quanto que ainda tem que divulgar, né, Marcelo? Né, um trabalho essencial esse de bebê. Então, assim, falar pra vocês, gente, faz o trabalho, e vai descobrindo pouco a pouco que tem mais para ser feito. Aí não dá para parar mesmo, né? Vai tendo dicotomizações. Ô, Vanessa, perdão, Marcelo. Eu só ia comentar com a Vanessa, o Guilherme, que o Benjamin Franklin, ele assina prolegômenos lá do Livro dos Espíritos, né? E naquela entrevista lá do Portal Saber, você fez uma menção que o espírito de Benjamin Franklin, que ele participa, né, ou ele preside as atividades espirituais aí da casa sua, né, da casa espírita onde você trabalha, né, em Baltimore. E você poderia dizer para nós se é isso mesmo e como é que é esse contato com esses amigos espirituais, eles revelam algo mais, né? Você pode revelar alguma dessas observações? Vou compartilhar, né? Marcelo, o que acontece é o seguinte, a gente sempre foi seguindo Kardec, né? Kardec, às vezes as pessoas falam, Vanessa, o que eu faço? Ó, lê Kardec tem tudo que você precisa para coordenar uma casa espírita, é só ler. Não precisa abrir um oráculo, pedir um guru, nada disso, mas ficar inventando. Agora, exatamente. O Divaldo Franco começou a visitar Baltimore para fazer o trabalho espírita. Nós nunca perguntamos nada a ele, e ele, pelo que eu sempre conheci, ele sempre ficou hospedado com a gente. Ele é uma das pessoas mais discretas e um dos médiuns mais discretos que eu já conheci. Ele não é de ficar, tô ouvindo, tô falando, nada disso. Ele é muito na dele. Impressionante. Mas um dia, eu lembro, quando a gente morava em Baltimore, ele sempre tem aquela, vamos dizer assim, rotina dele. Ele chega do aeroporto, vai pro quarto dele, onde ele estiver hospedado, se organiza, ele só sai para se alimentar, conversar durante aquele momento e depois para palestra. Ele não faz turismo, nada disso. E nem joga papo pro ar, conversa fora. Ele é muito jovial, mas bem disciplinado. Mas esse dia foi diferente. Antes de jantar, e nesse dia, tio Nilson estava junto com ele. O tio Nilson estava junto. E, exato. Aí ele pega, ao invés dele sentar à mesa, ele fala assim, Vanessa, Daniel, vem aqui, senta aqui um pouquinho. Aí eu falei, ué, vai sentar na sala, né, de estar? Tá bom, a gente sentou. Aí ele virou, falou, queria falar com vocês sobre o Senhor de Baltimore. Aí ele contou que os espíritos amigos revelaram que o mentor do Centro Espírita de Baltimore era o Benjamin Franklin. Na época, a gente ficou assim, o quê? A gente nem tava dando bola para Benjamin Franklin, nem passava na nossa cabeça. Aí a gente escutou aquilo, ficou, tá bom, a gente vai fazer a lição de casa, porque essas revelações não acontecem porque a gente é bonito, ou para, vou te dar um presente, não é nada disso, é porque tem que fazer a lição de casa. Se foi revelado é porque a gente tem que trabalhar mais. Que aumenta a responsabilidade. Para fazer jus, ué. Aí a gente começou a investigar. Foi investigando, ver como é que era. Falei, meu Deus do céu, será que é possível isso? Aí a gente começou a fazer todo um trabalho histórico, cultural no centro, para se poder, vamos dizer assim, absorver melhor essa orientação espiritual. E a partir daí, obviamente, a gente em reuniões mediúnicas, vamos dizer assim, pessoas da equipe dele já vieram passar mensagens dele e trazer orientações. E foi aí, obviamente, que em 2011 o mentor amigo Joseph veio falar da rádio, né? Quando a gente estava nessa viagem de volta de Baltimore para Virgínia, que é onde a gente mora atualmente, ele falou, olha, Vanessa, Benjamin Franklin pediu para te dizer que é para montar a rádio. Aí, naquele momento, obviamente, a gente já estava adaptado a questão da orientação espiritual e a gente já não contesta. Então fala assim, não, faz sentido, apesar de eu não saber como, mas então vamos fazer por onde cumprir essa tarefa que na verdade é dele, do Franklin, né, perante Jesus, e a gente tem que viabilizar no plano terreno. E ele, desde então, tem sido fonte de inspiração para a gente poder persistir nesse trabalho. Então, eu acho que lendo muito mais sobre aquela última vivência dele na reencarnação de Franklin, faz com que a gente se inspire a ser mais fiel cumpridor dos deveres, né, no trabalho espírita. Sem dúvida. Aí vocês chegaram em casa, pela orientação deles, né? Você pode contar para nós como é que foi? Aí o trabalho da rádio, enquanto eu estava dirigindo, o Carlos estava em casa, eu peguei dirigindo o carro e aí o mentor falou, né? O mentor de Jesus falou, quando chegar em casa, não é para ir, porque eu geralmente jantava e conversava com o Carlos antes da gente dormir. Não é pra ficar de conversa, não. Ele vai direto pro computador, a gente vai mostrar como fazer. Eu falei, mas eu não sei fazer website, eu não sei nem fazer rádio. Vai fazer como esse negócio de website e rádio? Vanessa, a gente vai explicar. Olha, sem brincadeira, a gente sentou, parecia vamos dizer assim, aquela hipnose, né? Consciente, que de repente, ele, ó, vai aqui, vai ali, 2 horas depois o negócio já estava com a sua estrutura básica para dali a 2 semanas botar tudo no ar, né? Então assim, porque a gente estava atrasado, se alguém perguntar assim, mas eles fazem tudo de última hora? Não, mas a gente estava atrasado. Nós é que fazemos. Eu sei, eu tenho uma prova, porque quando eu refleti sobre isso e conversei com o mentor, ele falou, Vanessa, você lembra em 2009, quando o Richard Simonetti estava visitando vocês em Baltimore, e ele falou para você, Vanessa, por que você não monta uma rádio? E você riu? E foi isso que eu fiz mesmo, eu ri. O Richard Simonetti falou isso para mim, eu ri. Falei, Richard, a gente não sabe nem fazer o negócio que a gente já faz hoje, vai fazer uma rádio. A gente nem sabe por onde começar, imagina. Não, a gente não tem nem expertise. Ele falou, não, que vocês tinham que fazer, porque seria o ideal. Então, quer dizer, a espiritualidade já tinha dado lá atrás o chamamento. Só que a gente, assim, ah, imagina, não é comigo, né? E quando eles viram o relógio correndo, eles deram a última chance para a gente poder fazer, porque obviamente eles iam passar para outra pessoa. Tanto eu sei disso que em julho de 2011 a rádio foi montada em 4 de julho, né, que foi uma data exato, causa da independência dos Estados Unidos. E em 2012 eu fiquei sabendo de uma rádio espírita hispânica. Ela é essencialmente em espanhol, mas é espírita, que foi montada em Miami por um amigo nosso, o Luiz Salazar. E aí eu até conversei com ele na época, foi até interessante, eu não sabia que ele ia montar, e por causa da revista espírita em inglês, me veio o espírito amigo falando, contata o Luiz Salazar para ele ajudar na revista. E quando eu contatei, ele falou, Vanessa, eu queria te contar um segredo, eu tô montando a rádio. Eu falei, nossa senhora, você tá falando sério? Eu falei, olha como que a espiritualidade é, né? Eles queriam que o trabalho ficasse, vamos dizer assim, vinculado, conectado. Tanto é que ele, a partir daí, começou a planejou, porque ele não tinha nenhum trabalho em inglês, falou, então eu vou fazer nessa rádio o stream dos trabalhos da Kardec Radio. Eu falei, excelente, ótimo, então vamos fazer. Então você vê que o plano da espiritualidade de ter uma rádio espírita nos Estados Unidos, ele já estava no papel lá, já estava todo planejado. Ele só estava assim, ó, quem é que vai arregaçar a manga. Então a gente foi chamado uma vez, teve a segunda chance e a gente agarrou. E a partir daí eles falaram, ó, agora você tem que ajudar outras pessoas a se formarem, se treinarem para a rádio ir expandindo. Então eles têm um plano de expansão gradual e de treinamento. Então hoje a gente tem vários hosts, tem várias pessoas ajudando, fazendo o que a gente foi treinando pouco a pouco, e vários dias já. E eles têm um plano de expansão aí que a pouco a gente vai descobrindo conforme a misericórdia divina permite, né? Sem dúvida, maravilha. Acho que o Guilherme tem mais algumas colocações aí para você. Eu tô aqui querendo começar o segundo bloco, Vanessa, para falar das doenças da alma e do cérebro, mas me veio aqui na cabeça uma coisa que eu lembro de você ter dito, que você conhece o Eckhart Tolle. Assim. O Eckhart Tolle, né? E você não conseguiu ainda marcar uma entrevista. Seria legal a beça essa entrevista com ele, né? E uma outra pessoa que veio na cabeça, não sei se você pensou ou tem planos, é o Deepak Chopra. Você quer, né, que eu te conte uma história? Então quero, tá bom, quero, eu vou falar mesmo. A questão é a seguinte: o Deepak Chopra, em 2009, a gente estava em contato com o pessoal da equipe dele, né? Ele tem agentes, você não trabalha direto com ele, não. É tudo agentes, tal, etc. E aí, ia fazer um evento entre ele e Divaldo. Só que falaram, Vanessa, tem que pagar $60,000. Vai dar uma palestra. Isso. Uma palestra que você não escolhe o título, o tema, ele escolhe o que ele quer falar. Você ainda paga avião vindo da Califórnia, primeira classe, e hotel, suíte presidencial, e mais os $60,000. Ou seja, são $100,000 no mínimo. Você vê que, vamos dizer assim, nós estamos chamando um profissional, e a gente não vai julgar, ele não é espírita, então vale, né? Não tô, vou falar que é certo, que é errado, eu não faria, mas quem sou eu para falar? A gente é espírita, então a gente já tem um viés. E nessa perspectiva, eu até tentei chamar para fazer o programa da rádio, isso foi 2009. Aí a gente cortou, Felipe Divaldo. $60,000? Por $60,000, a gente pega e bota esse dinheiro na Mansão do Caminho. E o Divaldo Franco falou, não, tem razão, não faz sentido um negócio desse, apesar de a gente respeitar. E aí foi quando a gente deixou de lado. Quando a gente montou a rádio, a gente tentou chamar, eu tenho uns e-mails que eu troquei com o pessoal da equipe dele. Aí você sabe o que, que ele fez? A equipe dele ficou sabendo que a gente usa a Blog Talk Radio para fazer o stream da rádio. Eles foram lá e montaram o show dele na Blog Talk Radio. Inclusive tem. Exato, mas também. Isso foi depois que a gente chamou eles, um mês depois. Entendeu? Entendi. Essa Blog Talk Radio, o que, que é? É uma outra rádio? Mais stream radio que a gente usa para fazer a transmissão do nosso. É um mecanismo, né? Então a gente, o motivo pelo qual a gente tem usado a Blog Talk Radio para fazer os programas da rádio é porque lá já tem uma audiência, né? Então o que acontece? A chance da gente pegar um monte de gente e trazer pro espiritismo é maior do que se a gente fizesse um mecanismo próprio, vamos dizer. Né? Então a gente paga Blog Talk Radio para ter o canal da Kardec Radio até que, segundo as ordens dos espíritos, aconteçam para saber como fazer a outra etapa da Kardec Radio. Né? Mas o interessante foi quando a gente chamou o Deepak, ele pegou a equipe dele criou esse canal. E tem outros grandes cientistas, por exemplo, o Brian Weiss. Muita gente fala, Vanessa, chama o Brian Weiss. Falei assim, ó, já tentei. Mas tem gente aí que eu vou te falar, é um estilo diferente, não? tem que vir com um caminhão de ouro, né? E você sabe que é interessante? Não são todos os grandes que se portam dessa maneira, porque, ao contrário do que a gente pensa, só para ter uma ideia, o que eu já observei, quanto mais famoso é o convidado da rádio que a gente consegue, mais humilde ele é, os que já vieram, né? Eles não pedem nada, não complicam nada, não fazem exigências, absolutamente, ao contrário, são bem servis. E aqueles convidados que não são muito famosos são os que são mais tensos, preocupados, exigentes. Então é muito interessante. Agora, esses outros que a gente não consegue, a gente ainda não consegue nem explicar o porquê, né? Porque a gente tem uma facilidade por um lado, mas por outro tem alguns deles que tem uma agenda, vamos dizer assim, que não, por algum motivo não bate com a rádio. Agora, é minoria, né? Porque a maioria tem aceitado de bom grado vir e fazer o trabalho e conversar a respeito sem preconceito algum, entendeu? Uhum. Ô, Vanessa, só pra gente ter uma ideia, qual que é o valor que vocês pagam pra Block Talk Radio? A gente paga é pouca coisa, 140 e pouco. Ah, que mensais. Mensais, imagino eu. Mensais. Sem dúvida, é compensador, né? Sem dúvida. A pergunta é porque nós estamos também pensando aqui numa. Se formos assim orientados de também fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Porque, como a gente comentou com você, nós fazíamos uma programação numa rádio que tem aqui numa comunidade carente, e toda sexta-feira. Só que essa rádio, ela mudou a programação para programação sertaneja e ela cancelou os programas religiosos. Então a gente continua transmitindo pela internet, a gente usa o MyStream Radio, né? Mas carece um pouco da questão de público, até por conta de horário e tal. Então a gente está pensando em possibilidades tecnológicas. Daí veio. E não, e tem, eles têm planos diferentes. E tem plano até mais em conta que dá para fazer. E eu acho que vale a pena fazer lá, entendeu? Que eles têm assim eu não sabia na época, né? Hoje eu vejo que a Blog Talk Radio é a número um em termos de. Na língua inglesa, ele é o número um em termos de web radio, né? De canais de web radio. Então, eu acho. E eles têm um sistema muito interessante que funciona por si só, né? Então, eu acho que vale a pena. Muito bom, legal. Vanessa, vamos para a parte 2, que é falar das doenças da alma e do cérebro? Tá. Então, como sabemos que é tua especialidade profissional, você conhece bastante do assunto, eu acho que é legal a visão também sua, que pode dar um pouco mais do parecer médico, mas também do parecer espírita. E uma das coisas que a gente tem reparado, e sei que nos Estados Unidos também vem crescendo bastante, é justamente a questão do número de diagnóstico de doenças, como TDAH, né, que é ADHD aí nos Estados Unidos, o TOC, bipolaridade, etc e tal. E há uma vertente de opiniões que diz que isso daí nada mais é do que a indústria farmacêutica empurrando os médicos a dar esse diagnóstico para vender mais medicamentos. Há outras que acreditam que realmente a medicina evoluiu a ponto de agora, o que antigamente era só uma pessoa distraída, agora pode desmembrar um pouco mais e entender qual é o problema dela. Como é que a tua visão, tanto a tua visão médica como espírita, dessa evolução, dessa crescente estatística de diagnóstico? Olha, vou te falar assim, eu acho que a base do problema está na família. Está na família. Antes de ela chegar lá na indústria farmacêutica, ela está na família. Porque hoje, agora, ainda mais agora, com essa experiência de ter ficado grávida, de ter tido a bebê Virgínia, eu vejo como que a coisa está de cabeça para baixo. Porque as pessoas elas não têm consciência do que é. Muitas das pessoas não têm consciência do que é fazer uma família e do trabalho emocional que tem que ser tem que existir por detrás, principalmente na época atual, em que a gente tem uma comunicação muito mais fluida com o mundo, de forma geral. Então, o trabalho da afetivo dentro das famílias, ele é aquele que vai assegurar para que essas questões não explodam dentro da família. Porque muitas vezes esses diagnósticos vêm sem considerar que muitos desses comportamentos, por exemplo, da hiperatividade, eles são mais uma consequência dessa dinâmica familiar do que realmente de uma problemática daquele ser como si só. E sem contar os hábitos alimentares. Eu acredito piamente que a má alimentação, ela gera uma mudança de neurotransmissão que vai impulsionar um comportamento ou uma gama de comportamentos na pessoa, na criança, no jovem, como consequência. Então, eu diria assim, que antes do problema chegar lá fora, ele começa dentro de casa. Agora, o problema lá fora, ele é de duas vias, né? Um é a indústria farmacêutica, que é o dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o segundo é o quanto que o nosso sistema de saúde em si, vamos dizer assim, diagnóstico, do trabalho um a um com o paciente, ele está falho. Principalmente nos Estados Unidos. Olha, eu vou num médico no Brasil, por mais que a gente reclame, claro que eu estou falando médico pago privado, né? Não estou falando das redes públicas, não, mas o médico lá, privado no Brasil, ele conversa com você, ele olha no teu olho, ele fala. Aqui, você pode pagar o que for. Ele não vai te olhar no olho, não vai falar com você por muito tempo, etc, etc. Como é que você pode diagnosticar de forma correta problemas de tais ordens se você não despende o tempo necessário? A psiquiatria nos Estados Unidos, eu vou te falar honestamente, ela está falida. Falida. Eu acompanho casos e casos de pacientes psiquiátricos e vou te dizer, ela está falida. O Brasil, ele é pioneiro, porque ele tem essa ponte médico-espírita, hospitais psiquiátricos espíritas, que oferecem uma abordagem mais completa para o tratamento, coisa que aqui não existe. Então, se você é um paciente psiquiátrico nos Estados Unidos, honestamente, você está perdido. Uhum. Vanessa, no tocante do que você está falando, nós temos aqui no Brasil, nós temos a humanização, que é um sistema de abordagem entre o médico e o paciente. Até as escolas de medicina estão tomando um novo roteiro de abordagem. Antigamente, nós entrávamos em contato com o paciente a partir de toda a parte teórica ter sido administrada, que seria a partir do quinto ou sexto ano, que seria o internato, né? Hoje, o primeiro ano da faculdade, os pacientes já são visitados por esses alunos. Já esses alunos fazem a medição de pressão, têm contato, ajuda a pôr comida na boca. É uma questão de humanização, olhar o paciente não como o senhor que tem gastrite, o senhor que tem uma pneumonia, mas é como José, o paciente que tem gastrite, o Antônio, né? O paciente que tem pneumonia, interagir com essa situação justamente para ver maior aproximação, né? Dessa situação. E eu queria aproveitar também a oportunidade, né? Como pediatra, eu tenho a minha força interior e os meus questionamentos, né? E eu trabalho muito com criança e eu tenho visto alguns problemas com autismo, né? Eu queria que você pudesse dar uma abordagem em cima dos teus conhecimentos com a dislexia também, se você puder falar alguma coisa sobre esse assunto, inclusive se você tem algum conhecimento do ponto de vista espiritual, espírita, né, dentro dessa, dessa temática. Olha, Sônia, eu não sou expert no campo dessas questões, não, mas dos estudos que a gente fez, né, hoje em dia, vamos dizer assim, a neurociência está trabalhando muito com imagem, né, de cérebro. Então, hoje, a neurociência está conseguindo ver maneiras, através da imagem do cérebro, de, vamos dizer assim, tentar ver se se chega a uma prevenção, né? Recentemente, até vi um artigo que fala do autismo e tinha se revelado através dos estudos recentes que, através do estudo, da maneira com a qual o bebê olha, dá para você predizer se ele já vai ser um candidato para a questão do autismo. Apesar de que o autismo, ele é tão amplo, complexo, tem tantas facetas que é muito difícil você dizer que é uma coisinha só. Mas, de qualquer maneira, interessante, porque uma vez que eu li aquele artigo que foi publicado nesse ano, o olhar do bebê como algo que poderia predizer se aquela criança pode desenvolver o autismo, vamos dizer assim. Eu aí me lembrei muito do Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9, que é o meu preferido de todas as passagens do Evangelho, quando ele fala da importância de você observar esse espírito que reencarna desde o berço e já ir de pouquinho em pouquinho desde lá, reconhecendo aquele espírito que está reencarnando e educando desde pequenininho. Então você vê que a ciência vai nos dando mesmo ferramentas de validação desses conceitos. Agora, o autismo em si, do ponto de vista espírita, até onde em alguns relatos e livros espíritas a gente investigou, ele tem um componente encarnatório, obviamente, muito forte. E Divaldo Franco tem um livro dele que trata a respeito, né? Não um livro, um capítulo. E tem um artigo que a gente escreveu a respeito, que está na Revista Espírita, que acabou de sair quase três meses atrás, onde a gente fala da questão do autismo. Nesse livro do Divaldo Franco, que é o Loucura e Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes conta o caso do menino Anderson, né? Que vocês devem conhecer, que foi diagnosticado como autista. E aí o Dr. Bezerra conta, neste caso desse espírito, o que tinha acontecido e o porquê que ele estava vivenciando essa experiência. Então, numa outra vida, ele foi um homem elegante, um escritor, e ele escrevia cartas anônimas para as pessoas que ele não gostava, criando discórdia, perturbação. E ele era solteiro, ele era amigo de um casal, mas ele gostava muito dessa mulher que era casada, né? Com um amigo dele e tal. Ele, invejando, acabou criando uma discórdia, ciúme entre os dois, a ponto do marido acreditar que ela tinha traído, e por isso ele tirou a própria vida. E aí foi quando ele, né, tentou entrar na vida dessa mulher, mas aí é uma história longa. O fato é que ele criou tanta discórdia, perturbação, que ele mesmo, quando desencarna, entra num processo de culpa tão profundo que aquela auto-obsessão faz com que ele, vamos dizer assim, modificasse vibracionalmente toda a sua estrutura perispiritual, a ponto de e necessitando de uma reencarnação, aquela distonia vibratória fosse impressa no corpo físico até para que se pudesse, vamos dizer, lavar, limpar, expurgar. Então aparece com a carinha de autista, mas por detrás é uma alma que está precisando se perdoar. Quem não está, né, Sônia? Não, com certeza. É um momento de hesitação, né? Que esse espírito tem, e por ele não digerir, ele não aceitar, não se auto-perdoar. Cada caso tem o seu motivo, né? No fim, é que a gente tem percebido, eu como pediatra também tenho amigo, que tem um filho autista, né? E a gente percebe, é um olhar vazio, isso, né? Ele não te encara. É bem interessante, porque você conhece as pessoas e fala com as pessoas. A primeira referência que você faz é pegar o olhar com o olhar, né? Que é aquela troca, não é uma troca só verbal, mas existe uma energia em cima disso, né? E um feedback, né? Porque você dá e você tem a resposta. E essas crianças, elas ficam como se fosse numa sala ao lado, né? Da vida mental, da cabeça delas, convivendo com outro plano, assistindo, exato, mas não compartilhando, né? E isso daí, eu espero, né, que no futuro a gente possa ajudar esse pessoal, né? De alguma forma, tanto do plano espiritual, como também aqui, né? Com os nossos recursos, mas, aqui materiais, Sônia, né? Só Deus sabe. Mas isso que você está falando, você falou, tem muito autista. Tem toda a razão, porque me lembra Chico Xavier, no livro do Carlos Baccelli, naquela época, livros bem fidedignos na época, que é aquele do Na Sombra do Abacateiro, A Sombra do Abacateiro, onde fala, né, quando ele fala da questão de ser autista, ele mesmo diz que vem um casal que tem um filho autista e ele diz, olha, tem que chamar esse espírito para a realidade aqui. Tem que chamar. E ele diz, Chico Xavier, no seu espírito humanitário, ele diz, olha, até eu sou um pouco autista, porque se deixar, minha cabeça tá lá longe, né? E é o que você falou, a gente até tem um pouco dessa faceta, né? Porque a gente é muito dividido na nossa atenção. Agora, tem aqueles casos acentuados aí que vem a terapêutica de Eurípides Barçanufo, onde os pais, e Chico Xavier fala isso, precisam falar olho no olho com o espírito imortal. Falar com o espírito. Eu faço esses exercícios com a bebê Virgínia, falando, filha, ela não apresentou nenhum quadro assim patológico de nada, mas no dia a dia, na vida normal, faz esses exercícios, falando, filha, olha, tá chorando, você é um espírito imortal, lembra que você reencarnou para ajudar, para servir a Deus na terra, então vamos acalmando, fique tranquila, pro espírito, nós estamos falando com o espírito. Com certeza, e essa situação tranquiliza, acalma, é o teu tom de voz, é um conjunto de coisas, né, que a gente percebe, que a gente consegue ter um acesso e tratar é uma criança do ponto de vista físico, mas ele é um espírito, muitas vezes muito mais velho do que nós, né, e tem um senso de compreensão, e eu percebo às vezes no consultório, né, quando as mães trazem os filhos e falam, nossa, mas ele é tão chorão e agora ele está mais calmo, o que que a senhora faz, né? É o tom de voz, é a conversa, é a intenção, né, o toque, e eu falo, você tem que falar a mesma coisa, você tem que conversar com seu filho, transmitir essa segurança, ele está chorando, ele tem um motivo, dá essa tranquilidade, e é o mesmo princípio que o pessoal, as clínicas do autismo também utiliza, né? Eles reforçam muito essa interação, né? Esse exercício constante, interessante, um pouco mais acentuado, né? Eu vou aproveitar, vou passar aqui para o Marcelo, ele vai dar sequência aí do segundo bloco. Muito obrigada pelas suas orientações, viu? Mas a gente vai prosseguir, bom, vamos continuar conversando. Quando for umas 5 da manhã aqui, a gente termina, viu? Pode ficar sossegado. Viu, Vanessa? É o seguinte, olha, tem uma proposta terapêutica que eu não sei se você conhece, eu imagino que sim, que é de se conversar com os nossos filhos, principalmente até os 3, 4 anos de idade, né? Conversar com os nossos filhos no momento que eles estão dormindo, né? Que seria aquela história de que nós estamos conversando com o espírito mesmo, né? E eu não sei se isso, de alguma maneira, pode ser útil no tratamento dessas patologias aí que foram citadas, né? Você tem toda a razão. Uma das coisas que os mentores sempre têm feito, falado pra gente, é falar, por exemplo, com a bebê, falar, olha, toda vez que vai dormir, até quando vai mamar, porque às vezes no meio da noite tá sonolento, fazer bem baixinho, né, sussurrando e fazendo aquelas afirmações positivas, falando, olha, você nasceu para servir a Deus, você é luz, você é paz, você é alegria de viver, porque nós estamos, vamos dizer assim, reforçando pontos de sucesso, de êxito para essa reencarnação. Agora, o que eu observo também é que com os casais, as pessoas que eu já tive contato em que as crianças têm dificuldades comportamentais, eu não vou generalizar, mas os casos que eu já observei, os pais, eles têm necessidade de reconhecer os seus pontos de autotransformação também. Porque a paternidade, a maternidade é uma escola para o espírito. E não é uma escola para educar a criança, é uma escola para o pai e para a mãe se autoeducarem. Então, muitas dessas questões de dificuldades comportamentais, emocionais das crianças, elas vêm conjugadas com necessidades que os pais também têm de autodescoberta, de autotransformação, que muitas vezes passam despercebidos e os pais acham, minha criança que tem uma questão. E eles não veem que aquilo está diretamente ligado e conjugado a uma questão interior dos pais, que também deveriam ser modificadas e que, se fossem modificadas, promoveriam um bem-estar muito grande para aquelas crianças e provavelmente um incentivo a um bem-estar maior, uma mudança até comportamental. Que é aquela base afetiva, né, que você colocou no início, né, que a desestruturação, né, das famílias, né, nesse campo. A maneira com a qual as pessoas, né, muitas vezes elas formam uma família é muito instintiva ainda, né? Então, falta, muitas vezes a gente observa a questão do trabalho racional em cima dessa formação familiar para que ela possa atingir o êxito, né? Não estou nem falando da questão de divórcio, separação, estou falando mesmo aqueles que estão casados, para que se atinja o objetivo do que é a vida em família, que é o crescimento dos seres daquela família, dos membros, e não simplesmente a gente está junto há 30 anos, mas continua sendo as mesmas pessoas. Isso daí também não tem sentido nenhum, né? É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre exatamente assim, né? Exatamente. Ô Vanessa, e por exemplo, você particularmente, você trabalha muito no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E como é que você tem visto, quais são os melhores resultados, quais são os melhores tratamentos que levam aos melhores resultados que você tem visto aí, né, que nós consideramos um local de ponta, né? Como essa questão, ela é multidimensional, então a gente tem que falar das várias dimensões. Então tem parte física, tem que mudar a alimentação, porque já se sabe que colorantes, conservantes, tem determinados alimentos que promovem a piora desse quadro. Então, tem que mudar a alimentação daqueles que passam pela síndrome da hiperatividade. Não tem outra alternativa. tem que verificar, então, comer orgânico para evitar os hormônios, as toxinas, os agrotóxicos em geral. Comer uma comida cada vez mais fresca, mais saudável, evitar os conservantes, os colorantes. Então, evitar de dar açúcar para as crianças, né? Tudo aquilo que o pessoal promove na TV, tem que fazer o inverso, né? Então, vai haver um cereal, tá cheio de açúcar. A criança que é hiperativa, você dá açúcar para ela, Nossa Senhora, aí que ela fica muito mais. Então, tem que mudar a alimentação. Tem que trabalhar a atividade física para que a criança tenha a maior noção daquela conjugação corpo-espírito. No aspecto emocional, né, seria a dimensão emocional, a importância de se compreender a própria emoção e fazer exercícios, por exemplo, meditação, yoga. Tem muitas crianças com hiperatividade que vão fazer yoga, elas, nossa, aprendem o autocontrole corporal de uma maneira fantástica. Então, yoga, aprender meditação. No aspecto espiritual, também, vamos dizer assim, a questão dos espíritos que nos acompanham, né? Companheiros de vidas passadas, que fazem com que a gente tenha esses quadros agravados, que são os obsessores nesses casos, a importância do tratamento espiritual. Agora, aqui nos Estados Unidos, eles falam muito da questão da medicina energética, né? A medicina energética com o Reiki, que hoje está conquistando os hospitais nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, aquele Healing Touch que eles falam, tem hospitais aqui na Virgínia que eles oferecem o curso para os enfermeiros, para as enfermeiras, mas esses enfermeiros não podem ser qualquer um, não. Se você quiser, você vai entrar numa lista que vai ser selecionada para eles verem se você tem o perfil para ter o curso e aí, como enfermeira e enfermeira, aplicar dentro do hospital, né? Então, essa medicina energética também tem sido algo que pode ser utilizado agora. O diferencial, né, é o trabalho espírita, que esse daí, se a gente conjugar tudo isso com o trabalho espírita, a chance de sucesso é muito grande, e sem contar a dimensão familiar, que é o que a gente disse. Eu já acompanhei alguns casos de hiperatividade, onde a gente vê que às vezes, dependendo do caso, é um subproduto, é como se fosse uma reação à dinâmica familiar mesmo também, né? Os cobradores em convívio e a necessidade, é como se o espírito tivesse assim, ele não conseguisse viver no presente, porque o presente pode ser muito agoniante, né? Perfeito. E qual que é esse perfil dos enfermeiros que é para que eles sejam recrutados como terapeutas do Reiki aí? É. Olha, eu não tenho em toda extensão. Conversando com algumas pessoas que me passaram essa informação, eu sei que algumas das características tem que ser uma pessoa que tem uma abertura maior para questões espirituais, falar de espiritualidade em geral, né? Uma pessoa que seja mais afetiva também, entendeu? São dois componentes que eu já ouvi falar. Agora, eu não sei a lista em si mesmo, os critérios gerais, eu só sei desses pontos, né? Você percebe também, a gente estava conversando aqui e ouvindo algumas informações, você percebe também o crescimento da homeopatia versus a alopatia? Essa é a minha frustração maior, viu? Porque a homeopatia é tudo, eu tenho um homeopata que cuida da gente em Baltimore, ele é suíço, e tem uma americana que cuida da bebê Virgínia, mas aqui na Virgínia mesmo. Mas é tão difícil você achar homeopata. Ai, graças Vanessa, a Deus. Vanessa, eu sou homeopata. estudei na IBE, um Instituto Brasileiro de Homeopatia. É muito interessante os caminhos que me levaram também. É uma história que fica para um outro momento. Mas é impressionante. A filosofia da homeopatia é muito parecida até com o espiritismo em questão dos miasmas, da energia, né? E tem tudo a ver, né? Eu fui através de alguns pacientes meus que não haviam recursos para melhora e conseguiu através das famosas glóbulos ou gotinhas, né? E aí me aguçou a curiosidade. E isso também, eu dentro desse estudo, eu pude acompanhar um interesse muito grande da indústria alopata contra o homeopata, né? Eles chegaram a fazer alguns programas, inclusive, no Reino Unido, né? na Inglaterra, alguns na Europa, chegou a fazer aqui também no Brasil, né? Que eles davam um certo valor X para quem provasse que uma gotinha no oceano poderia salvar a vida, porque era assim que eles relacionavam o tipo de cura, né? Mas eu acho que esses dias estão contados, porque com certeza a física quântica ela vai aproximar e vai esclarecer de forma um pouco melhor, né? E é através da ciência. Então eu acho que isso vai aproximar melhor a homeopatia dentro desse terceiro milênio aí que nós estamos, que está desvendando muitas coisas, e essa verdade vai Deus aparecer quiser, também, Sônia, se Deus quiser, né? Tão importante, eu só quis, né, fazer essa ponte. Não. Muito importante e saudável, né? Exato. Sem falar nisso, que é uma forma saudável. Não, obrigada a você. Obrigada. E aí entra aquela questão do interesse novamente, né, minha querida? Porque o interesse da indústria farmacêutica alopata sobrepuja, né? Exatamente. Mas assim, a gente acha que naturalmente as coisas vão ter que ir mudando, né? Porque o que acontece, por exemplo, hoje em dia, depressão. Dá um exemplo. A depressão, a indústria farmacêutica aqui tem remédio A, B, C, D. Só que é cômico, às vezes até eu e meu marido a gente ri. Você põe na TV, aí eles vão fazer as propagandas e começa: olha, mas se você tomar, você pode ter isso, isso, aquilo outro. São malucos mesmo, né? Só se você tiver num caso que não tem por onde escapar. Agora, se você puder, você vai tomar aquilo? Pra quê? Os efeitos colaterais são piores, né, do que... Exato, e a gente que faz a pesquisa, que está lá nos bastidores, sabe como que é o processo para chegar até a composição que vai para o mercado, quanto tempo que leva, porque leva no mínimo 15 anos para você começar no laboratório a investigação, para ele um dia sair como uma medicação, no mínimo 15 anos... E sabe-se também que os critérios pelos quais se consegue que essas drogas entrem no mercado, às vezes eles são uns critérios meio soltos. Tanto é que você tem toda essa gama de, ó, pode ter esse efeito colateral, aquele outro. Quer dizer, o que está faltando? Está faltando um novo paradigma para que a gente possa investigar algo mais, né? E aí entra a homeopatia, obviamente. Nós comentamos muito isso entre os riscos e benefícios, né? Então, se for colocar numa balança, a gente vai perceber que há mais riscos, e os benefícios talvez possam ser por momento, mas no momento futuro pior. As crianças que têm o TDAH, elas se acalmam muito com a ritalina, né? Aí, de repente, quando ela entra na adolescência, se retira a ritalina, porque a criança já não está mais. E essa futura criança, ela sente falta daquilo que segurava ela. Aí ela passa a ser candidato fortíssimo para as drogas. Então, até é um preço muito alto e tem que ser, com certeza, reavaliado, né? Mas a homeopatia, ela vai chegar. A verdade, ela dura e se espalha, né? E foi o que aconteceu. A homeopatia tem 200 anos, começou com Hahnemann, né? E hoje ela já abrange todo o mundo e está encomendando, está incomodando a indústria alopática. Mas exato, vai ter, agora espaço, você vê aqui nos Estados Unidos, você compra remédio homeopático em supermercados de comida orgânica. Que aqui você não tem farmácias de manipulação, farmácia homeopática. Então, onde você compra? Você compra na internet, homeopatia, ou você compra em, que eles chamam, né, isso, casa de produtos naturais. Casas de produtos naturais. Então, quer dizer, ela tá entrando nessa vertente, né, e vai estar conquistando espaço, né? Pouco a pouco está conquistando. Mas é o que vocês falaram, a indústria farmacêutica é muito forte, extremamente forte. É a questão do materialismo que fala no espiritismo, né? A base de tudo isso se chama materialismo. Vou dar um exemplo. Eu dou aula de como lidar com paciente na Universidade de Maryland. E aí, eu dou aula também na Odonto, na medicina. Na Odonto, tem um professor que vai dar um curso, ele intitulou o curso Multi-Million Dollar Practice, How to Build It. Então, quer dizer, como é que você vai criar uma clínica de fazer muitos milhões. É o fim da picada um negócio desse, né? É o fim da picada. Eu falo para os alunos, eu falo mesmo. É o fim da picada, porque eu... Não. Isso é aí... nós estamos trabalhando com a saúde. Se você vê os princípios da ética, eles não dão espaço para você nem propor um trabalho desse tipo. Porque os princípios éticos que a gente ensina lá dentro, eles colocam o centro da prática no paciente. Quando você fala de montar uma clínica para criar todos esses milhões, então o centro não é mais o paciente. Então você está na contramão da ética. Né? É verdade. Com certeza. E Vanessa... A gente tem a mania de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu acho que Deus escreve certo por linhas certas. Exato. Torta é a nossa visão. Então, eventualmente, tudo isso que está acontecendo, inclusive o próprio Obamacare aí nos Estados Unidos, nós aqui com o nosso Dilmacare, né? Talvez tudo isso esteja acontecendo para a gente tomar alguma atitude e realmente começar a buscar essas alternativas que estão se mostrando até muito mais eficazes em vários tipos de tratamento, né? Não só essas terapias, como também a espiritualidade. Exato. Que ajuda muito na qualidade de vida do indivíduo. Então, talvez isso seja, a gente está enxergando como, entre aspas, o fim da picada, mas é um trabalho do mundo espiritual fazendo com que a gente vá caminhando lentamente, mas pelo menos caminhando para essa vertente, né? Ô, Vanessa, só mais uma coisinha aqui, voltando um pouquinho àqueles nossos entrevistados, né? Que nós citamos aí no início. Eu fiquei assim, até um pouco emocionado que você falou com um carinho tão grande do Jimmy Duncan. Peraí. É isso, né? Ah, Não, o Jimmy foi que traduziu a obra. O que traduziu o Evangelho. Traduziu o Evangelho. Peraí, desse? Quem que é isso, mesmo? Peraí. O que traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo aí na América? Peraí. Não é Jimmy Duncan? Ó, foi isso que eu entendi. A primeira pessoa que traduziu na época moderna agora foi a inglesa Jenny Duncan. Sim. Ela é lá da Inglaterra. Aí depois Jenny ela. Duncan. Então ela. Né? Nós é que pensamos que era ele. Jenny Duncan, ela Jenny, fantástica, né? Ela uma pioneira britânica que sofreu muito. A gente fala o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, mas os espíritas brasileiros, eles acham que eles têm... Eu falo isso pensando que eu não sou brasileira, né? Mas eu também sou. Mas eu não concordo com isso, não. O pessoal acha que o espiritismo é do Brasil. Eu falei, olha a sabedoria de Deus. De pedir para Jesus, ó, vai lá, leva a mensagem. E a mensagem lá na França, para depois ir para o Brasil. Porque se fosse direto para o Brasil, eu te falo, a gente ia ter pedir para pagar copyright. Não é? Com certeza. Porque a Jenny Danga passou muita dificuldade com os brasileiros espíritas na Inglaterra. Hoje ela tem um respeito muito grande, mas ó, vou te dizer, custou. Porque ela é muito correta, muito disciplinada, querendo fazer o trabalho em inglês. Esse é outro problema que a gente passa, a questão de fazer o trabalho na língua inglesa dentro dos Estados Unidos, que está melhorando pouco a pouco, mas ainda existe essa problemática, né? Sem dúvida. E vocês aí na casa que vocês frequentam, vocês têm atividades do tipo visita às famílias assistidas ou a campanha da Fraternidade Alta de Souza? Algum nesse campo da assistência social, a gente tem o seguinte trabalho aí, Vanessa. Com toda a vivência que a gente teve, a gente averigou a cultura, como é que funciona, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz parcerias. Então, por exemplo, tem um abrigo para pessoas que são sem teto, a gente ajuda. Então, a gente fala pro pessoal da instituição, o que que vocês estão precisando? Ah, estão precisando ABCD. Então, tá, a gente faz. Ah, tá precisando oferecer um café da manhã, então a gente faz. Atualmente, por exemplo, no Centro Espírita da Virgínia, a gente tem uma parceria muito sólida com uma organização que ajuda os presos. O que que eles fazem? Eles ficam sediados ao lado de uma penitenciária e quando o preso sai, ele sai com a roupa que ele entrou. Se ele entrou de short no verão e sai no inverno na neve, ninguém vai dar roupa pra ele, não. Não existe isso. Então, eles dão essa chance, esse trabalho interno dessa organização, que é uma ONG, né? Que vai e dá roupa, ajuda a arrumar emprego, arruma transporte, etc, etc. Então, nós fizemos uma vinculação com essa organização, onde o Centro Espírita da Virgínia ajuda com aquilo que essa organização precisa para ajudar os presos. Entendeu? Então, é o que a gente tem feito. A gente também tem ajudado abrigos de adolescentes, de mães solteiras, que aqui também tem muito. Então, dando enxovais, né? Porque também existe o pessoal que não tem o dinheiro. É que é caro. Um enxoval básico, vai ficar aí no mínimo $150. $150 não é qualquer um que tem para tirar do bolso para fazer um enxoval. Se eu tô falando enxoval, só roupinha, essas coisas. Não tô nem falando berço e fralda e nada mais, né? Então, quer dizer, $150 para a pessoa começar. Então, a gente também tem feito isso. E tem vários outros programas que têm sido feitos no decorrer desses anos para, em parceria com essas organizações, os centros espíritas vão adentrando essas comunidades mais carentes. Então, se faz um trabalho assistencial nesse aspecto. E uma coisa legal que poderia sugerir aí, Vanessa, seria oferecer as obras espíritas para esses nossos irmãos aí que saem da cadeia, né? Dessa ONG aí, né? É difícil, sabe por quê? Porque você sabe que aqui nos Estados Unidos, pela lei, tem a separação Estado e religião, né? Então, o que acontece? Essas organizações, uma vez que elas recebem fundo dos governamentais, elas têm um código, não pode deixar nada religioso adentrar. Então a gente não tem permissão para fazer. Entendeu? Não tem. Por enquanto, mas é uma questão temporária. Eu acredito que a gente pouco a pouco vai entrando e vai conseguindo. E em relação à campanha Alta de Souza, nos moldes como fazemos aqui no Brasil, porque o objetivo da campanha Alta de Souza, lógico, que é arrecadar os alimentos, né? E aí a gente pega os alimentos, leva lá para nossa casa espírita e serve para confeccionar as cestas básicas das famílias que são lá cadastradas, né? Mas ao mesmo tempo, né, Vanessa, ao mesmo tempo a gente usa isso como, vamos dizer assim, como um argumento para bater a casa das pessoas. Mas a gente sempre deixa uma mensagem do Chico, sabe aquelas mensagenzinhas, né? E a gente sempre deixa uma mensagem dos livros lá do, que são psicografados pelo Chico, né? E lógico, né, que essas mensagenzinhas, elas acabam se constituindo, né, uma semente, né? As pessoas acabam se sentindo motivadas para lerem e para estudarem, né, quem é Chico Xavier, quem é Kardec e assim por diante, né? Isso seria, seria viável aí dentro da América? Tem um grupo amigo lá de Massachusetts que faz esse trabalho, né? E eles têm a perspectiva deles. Eu vou te ser sincero, eu acho fantástica a campanha no Brasil. Aqui eu ainda não consegui, talvez seja um problema meu, eu ainda não consegui ver como que culturalmente a gente vai fazer isso. Eu te falo isso porque a dinâmica é diferente. Pode ser que eu esteja errada. Eu que não consigo ver, sabe? A gente já estudou a possibilidade de fazer isso, mas a dinâmica é outra, né? Aqui, né? Sabe por quê, Vanessa? Que talvez eu acho que seria interessante? Porque, por exemplo, os nossos irmãos mormons e os nossos irmãos testemunhas de Jeová, eles batem as nossas mas portas. O pessoal não gosta, que aí não. Também eles batem. Então, eles não gostam, só que a campanha Alda de Souza não é para pregação, né? A campanha, primeiro que vai pedir um quilo de qualquer produto, né? E na despedida, que o diálogo não leva 5 minutos, né? Se você for ver, né? Na despedida é que a gente deixa eu a não mensagenzinha, sei. Né? Então, quer dizer, não se trata de pregação, né? Eu também não gostava, né? Quando... Embora uma vez os nossos irmãos testemunhas de Jeová bateram as minhas portas lá quando eu morava numa república lá em Jundiaí, né? Quando eu fazia faculdade de medicina. E aí eu convidei eles para entrar e entreguei o livro dos espíritos para eles na saída, né? Para eles na saída. Aí eles não voltaram mais. Essa foi boa. É algo para se pensar, viu, gente? Isso daí é... A gente vai fazendo pouco a pouco aqui, mas tudo para se pensar, né? Não, sem dúvida, só tô fazendo essa sugestão e também para saber se há alguma lei impeditiva para exercer essas atividades aí, né? Porque lógico que na América, né, não só a lei tem o rigor, mas como principalmente o cumprimento da lei, né? Diferente do nosso país, né? Que o nosso país é riquíssimo de lei, só que o cumprimento... Eu acho que tem que se ver, né? Vamos dizer, cada estado tem a sua ordem, mas eu acho que eventualmente não teria problema nesse aspecto, eu acho. Eu acho que é mais uma questão de como você quer que a coisa, vamos dizer, saia, né? Eu não sei te dizer nesse aspecto, é algo para se refletir, como tem, nesse momento, o que acontece? A gente, eu vou te falar assim, o que eu acredito, tá? Como a gente trabalha muito com tradução de obras, é um trabalho muito de base ainda. Hoje o Espiritismo nos Estados Unidos, apesar de a gente já ter várias obras em inglês, ele ainda é muito... Exato. A gente tem muito ainda que se estruturar para chegar no chamariz. Porque você vai chamar, mas você tem estrutura no centro? Não tem. Então, quer dizer, por melhor que seja, a gente tem que ter uma estrutura tal para que depois se chegue nesse ponto, entendeu? Porque senão é o pessoal vai lá, crescer mais nessa, né, parte. No centro... Vamos supor que vai bastante gente. E aí você fica assim, não tem estrutura para acomodar. Né? A gente não tem nem sede própria. Vamos dizer assim, não tem. A gente ainda paga aluguel, etc. Então, tem tantas coisas ainda para acontecerem. Só para você ter uma ideia, a gente ainda não tem a série André Luiz toda em inglês. Só para você ter uma ideia. Não tem. Tem vários livros do André Luiz, mas não tem a série toda. A gente não tem nem o Boa Nova do Humberto de Campos, que é um livro essencial. Não tem. Então, assim, você vai vendo que a gente... A maioria dos centros espíritas nos Estados Unidos fala em português ainda. Então, você vai chamar o cara lá fora. Aí ele vem. Tá em português. Aí ele fala, não volta. É complicadíssimo. Então, a gente tem que primeiro trabalhar naquela estruturação, na infraestrutura, para depois chegar nessas estratégias mais avançadas, né? Entendeu? É verdade. Ô, Vanessa. Vanessa, nós já privamos a bebê Virgínia do calor materno por 2 horas. A gente quer deixar você ir, para você cuidar dela. Tem só uma pergunta muito simples para fazer para você. Que é assim, para todo mundo que está ouvindo e que está vendo que você tem uma paz muito grande no tom da sua voz, é uma voz que entra no coração da gente assim, sem pedir passagem. É muito gostoso. Obrigada. Te ouvir em inglês e em português, viu? E então, assim, o que você pensa com respeito... Eu sei que a gente fala assim, olha, a felicidade não é desse mundo, mas às vezes a gente quer ter um pouquinho de felicidade aqui e acolá. Se você pudesse dar uma fórmula mágica para as pessoas que estão ouvindo, o que você diria para elas? Também... Como que eu posso ser um pouquinho feliz? Não, gente. Não. A felicidade, segundo Vanessa. Eu também estou no mesmo barco. Não, eu estou no mesmo barco, gente. Eu estou no mesmo barco, mas... assim, com as vicissitudes da vida, a gente vai aprendendo pouco a pouco que o caminho para a felicidade é só um, é nossa ligação com Deus. Não tem o Pai que é de amor. Ele é tudo pra gente. Eu falo isso pra bebê Virgínia. Filha, sem Deus a gente não é nada. Deus é tudo. Por isso que Santo Agostinho fala, a missão dos pais é vincular esses filhos a Deus. Não precisa fazer mais nada. O resto, tudo se encadeia. Mas como que a gente vai ser feliz se a gente não aprender a se render a esse amor, a esse relacionamento que é a base, é a nossa essência? Então, descobrindo a nossa ligação com Deus, a gente com certeza encontra a felicidade, ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, ainda que a gente esteja chorando, a lágrima pode escorrer, mas dentro da gente, a gente tem a certeza que aquilo vai passar, porque Deus é amor, Ele nos ama. E se Ele está deixando a gente vivenciar algo, é porque a gente precisa daquele momento de aprendizado. Então, a felicidade sem Deus é impossível. Vanessa, e só mais uma última situação que eu me lembrei, e que era, curiosamente, era uma, sem ter comentado com ninguém, eu também tinha esse desejo, né, que era de ler no programa de rádio, e até gostaria que você me desse algumas dicas, aquelas dramatizações que estão contidas nas entrevistas que o Kardec fez e publicou lá em O Céu e o Inferno, né? E, inclusive, você até, naquela entrevista do Portal Saber, você até disse que algumas pessoas ligaram dando retorno, né? Que graças àquelas dramatizações foram conhecer a doutrina e se sentiram mais estimuladas a prosseguir, né? Uma até desistiu de se suicidar. É, exato. Uma delas isso, desistiu de se suicidar, né? Que o Guilherme está lembrando aqui. Não. Então, se você pudesse fazer alguns comentários. Os livros de Kardec, cada vez que a gente estuda mais, a gente fala, meu Deus, o codificador, que alma compassiva, né? Ele ter compartilhado essas riquezas com a gente. Porque lendo aqueles relatos, aqueles diálogos, a gente se descobre, pode prevenir problemas, pode até mesmo solucionar outros através dos estudos daquelas passagens. Hoje eu me lembro muito de como que os jovens hoje em dia, eu diria que no mundo de hoje, a juventude é uma das que mais sofre, porque ela não tem um espaço ainda para ela. E eu vejo o livro Céu e Inferno como tendo ferramentas para poder, vamos dizer, orientar, cuidar dessa juventude que muitas vezes está perdida, não sabe o que faz. Ali naquele material dos diálogos de Kardec com os espíritos de diversas, vamos assim, de diversos estados emocionais, a gente pode ajudar muito o jovem, né? Que é mais ou menos aquela faixa etária onde a gente vai definir praticamente a reencarnação, né? Na nossa juventude a gente define em grande parte a nossa reencarnação. Então, se o pessoal pudesse utilizar principalmente a segunda parte desse livro como ferramentas de autodescoberta para o jovem, ele teria mais chance de se suceder numa reencarnação, né? Eu vejo esse do Céu e Inferno, quando a gente coloca na rádio, a gente coloca pro adulto, para quem for, mas a gente sempre lembra, ó, gente, isso daí é como se fosse um reality show, né? Esse Big Brother, né? Porque você tá conversando ali com o espírito de tudo que é tipo, e ele é quem ele é. Aí você fala, meu Deus, olha só, ele perdeu o corpo, mas ele continua sendo quem ele é. E eu, se eu perder o corpo hoje, eu vou continuar sendo agora como eu sou. E é fascinante esse aspecto. Então, ali você tem um material pedagógico até para o futuro dessa nossa juventude, né? Se a gente tivesse condição, a gente podia fazer vários clipinhos, né? De cada diálogo ali, dá para visualizar os clipinhos, e para que a juventude se instrua, não só a juventude, mas eu me preocupo muito com a questão da adolescência, porque a gente vê que é onde tem mais necessidade de autoencontro e é onde menos se tem hoje em dia uma base social, familiar sólida, né? Perfeito. Querido, então, para nossa despedida, né, nós só temos a agradecer, queremos dizer que para nós foi uma honra, né, você que criticou tanto aí o açúcar na alimentação, você também, com essa sua voz doce, você também está disseminando o açúcar, né, você tem que prestar mais atenção nisso. Não, esse não. Oi, gente, eu fico encabulada, olha, eu que quero agradecer vocês. Eu agradeço aí, vocês, viu? Marcelo, Sônia, Guilherme, eu agradeço você pela paciência infinita, os e-mails, a persistência, fantástico. Eu agradeço porque esses momentos que a gente está convivendo aqui está sendo de muito preenchimento para o coração da gente, viu? A gente vive aqui com carinho do Brasil, gratidão à doutrina espírita e eu estou muito grata. Esse diálogo com vocês, viu? E pro nosso também, né? Pro nosso obrigado, coração. Obrigado, Sônia. Obrigado mesmo. E a persistência, quando você respondeu o primeiro e-mail, eu falei, poxa, que legal, achei muito bacana. Eu sei que é uma agenda complicada de mãe, esposa, trabalhadora na doutrina. Essa atenção que você está dando pra gente é muito importante pra gente. Obrigado. Acho que em nome de todos os frequentadores, em todos os trabalhadores ali do Centro Espírita Paulo de Tarso, fica o nosso muito, muito obrigado. Tomara que não seja a última vez que nos falamos. Vamos manter contato. Obrigada a você, Guilherme. Eu sou fã de Paulo de Tarso. É o meu livro de cabeceira, Paulo Estevam. Então eu agradeço vocês e faço votos que vocês persistam com esse trabalho que vocês fazem. E orem por nós também, sempre que vocês puderem. Sim. Sem dúvida. Oraremos sempre em português e em inglês. E queríamos pedir, se você pudesse, com essa voz maravilhosa, com esse coração iluminado, fazer uma prece de fechamento pra gente encerrar essa entrevista, que foi maravilhosa. Por mim, eu ficava realmente até as 5 horas da manhã, como o Marcelo falou. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Sônia. Muito obrigada também, Marcelo. Então, vamos lá nesse momento de compartilhamento desse alimento espiritual. Ó, querido pai, mãe de todos nós, Deus, sentindo o seu envolvimento, a sustentação de nossas vidas, ficamos a meditar. Quantos momentos nos esquecemos de que tudo que temos é teu, de que o que somos veio de ti, que possamos reconhecer mais e mais a cada dia essa nossa sublime filiação e permitir que a abundância do teu amor flua através de nós, porque na tua bondade e misericórdia o Senhor nos dá o livre-arbítrio. E quantas vezes bloqueamos o fluxo do teu amor e adoecemos, prejudicamos. Permita, Senhor, que em nova chance deixemos esse amor fluir, amando-nos a nós mesmos como criação tua e sendo melhores, mais eficazes co-criadores na tua obra. Que todos aqueles seres vinculados aos nossos corações possam sentir esse teu carinho, o teu amor, e que a humanidade na Terra ressinta essas vibrações a lhes preencherem os seres, principalmente aqueles que necessitam mais e que precisam de um abraço amigo, de uma mão fraterna, de um alimento, de um emprego, de um apoio afetivo, de um medicamento, um transporte. Que o ser divino em cada um de nós possa encontrar soluções para as questões a serem resolvidas. Obrigada, Senhor, por esses momentos de comunhão com os queridos amigos que nos oferecem essa oportunidade de refazimento espiritual. E que assim seja. Quis voar, encontrar.